diferente de você, que na minha vida é o pesadelo. Essa é a ex. Eu queria, se eu soubesse que era esse inferno, onde namoraria. Ela fecha a cara, ela fica brava. Não deixa malandro mal intencionado colar do teu lado. Mal vai pra festa, mal bebe álcool. Não é no Instagram que ela vai te passar um contato. Ela é do tipo que respeita o término recente. Ela tem cabeça, ela é consciente. Não sai beijando qualquer boca que vem pela frente. Ela tem o pé no futuro, respeita o passado, mas vive o presente. Essa é a ex. Nos meus sonhos, diferente de você, que na minha vida é o pesadelo. Essa é a ex. Que eu queria, se eu soubesse que era esse inferno, eu nem namoraria. Leléu, os acessórios e variedades, atacado e varejo, hein? Hidral Norte, meu parceiro Paulo Bagé, Nordeste Transportes. Ao vivo é mais gostoso. Anderson Costa, o sucesso das ruas. Ela fecha a cara, ela fica brava. Não deixa malandro mal intencionado colar do teu lado. Mal vai pra festa, mal bebe álcool. Não é no Instagram que ela vai te passar o contato. Ela é do tipo que respeita o término recente. Ela tem cabeça, ela é consciente. Não sai beijando qualquer boca que vem pela frente. Ela tem o pé no futuro, respeita o passado, mas vive o presente. Essa é a ex. Os meus sonhos, diferente de você, que na minha vida é o pesadelo. Essa é a ex. Que eu queria, se eu soubesse que era esse inferno, eu nem namoraria. Essa é a ex. Sonhos, diferente de você, que na minha vida é um pesadelo. Essa é a ex. Que eu queria, se eu soubesse que era esse inferno, eu nem namoraria. Anderson Costa, o sucesso das ruas. Sai da frente que lá vem madeira.